965, autorizado a linha aérea, colapso turno 0, vento 090 graus, 0 menos. Autorizado a linha aérea, decolar, pista turno 0, gol 1865. Zero 093, chama de centro Recife, frequência 128.8, alternativa 126.0. Zero 08.0, bom dia, gol 03. Sete a bordo, 3, autonomia, alterna do Goiânia. Xarandão, no ciclo de táxi, hein? Perdão, no 02.18. Frequência 1-8, só 9-5, legal, no 0, 1-4. A sua, obrigado. Sua 649 é próxima, Juliette. Pelo 649, não tem posição, aguarda a Avianca liberar a entrada da Juliette. Está iniciando o táxi através 07 e após, botou meia dúzia. Aguardo a Avianca e depois já prossegue para meia dúzia, então, 649, obrigado. 865, decolado 00, controle do 0298. Ok, controle do 0298. Pelo 865, contato com o radar, acima do TG 360, na saída da árvore. Ok, da árvore, pessoal, 360. Xenabelo 25, além mantém, acho que não deve. Oito meia cinco, foi Elefa. Elefa, 865. de ótica, vocês mantêm o 085, qual é a prova ideal para o destino? Próxima, tem o litoral aguardando para voar o destino. Levador 25, decolado ao 03, controle 120 da 08. 208, boa. Controle de Salvador, muito bom dia, Oxané 6225. Nós mantemos o 380 na saída. Restaure sem restrições ao 380. Alguma chance de voar para o Alepa? Autoriza pro Arbor ou Elefa pro 6225, Teresa? 6225 foi Arbor. Arbor, obrigado. Luim de ótica, está autorizado sua assistência para o 085. Autorizado direto, ponto vai inicialmente até o 04, decida na estrada da Mari, deixa o nível de voo 050. Da Mari, 050, com 2104. 04, poderia voar assim. Autorizado. Projetado, com 2104. É 225, voo Elefa. Elefa, 225, obrigado. Tomo 865, chamei o centro Recife na frequência 0288, alternativa 26.0. Tomo 865, controle. É o Gol 1865, siga. Tomo Recife, 9288, alternativa 26.0. 2898, 600. Sulu, Índia, Oscar, 5% em forma estimada de pouso. Copiado. 2104, veio para a vida 366, descida para o 060. Terra vista 366, descendo para o 060, vou deixar o 04. Confirmando a Brodo, Terra vista 369, vou deixar o 04. 366. 366, 2104. Lua em Delta, só confirmando, vai subir até 4.506 inicialmente. 2223, informação hotel, autorização para vitória da conquista. Sarei 2223, vitória da conquista, autorizado. Alta, Elephant Love, vitória da conquista. Nível 180, saída Argoa Leve, primeira curva direita, transponder 5133. Depois 104, desça para 2510, ajuste a 0904, autorizado é Renato. 2, fica em sucesso com 1014, igual 2104. 9092, bom dia, na chegada a Mari, desse painel de voo 100. 100, chegada a Mari, bom, 1092. Mas você não para o Sierra Victor 369. Ah, só confirmando, é o procedimento da chave, né, Afirmativo, com 9092, o ISAP, após o ISAP, perto do 366. ISAP, após o ISAP, perto do 366, bom, com 0092, certo? Serra Vitor 372 avistado, o gol 2104. O 2104, e na frequência no número 8095. 295, bom dia. Gente, eu acho que o submarino é 085. Bom dia, voo 2104. 2104, bom dia, continua a construção em forma de vista viva. Salvador, o voo 9, da Hotel para Guarulhos na ponte 07. Voo no 759, Guarulhos autorizado, via para o Zulu 10 da Taubaté, nível 360, 0 da Elo e da Motiva. Primeira curva direita, transponda 5136. Da sequência do controle? Controle Salvador 120 decimal 8. autorizado Guarulhos, nível 360, contexto 10, Taubaté. Primeira curva direita, no sentido da El, letra ótima. 1136, autocomple, 120, sinal 8, sentido contexto 10, pronto. Correto, ponto busco no 7. Camará, agora no 7, sinal, certo? Zuno autorizado, táxi e Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 42104. Tudo aí, Salvador, o serviço está terminado para o serviço de formacionamento, chame o seu 35 na frequência 0251. E quando ele está descido, chame o centro na frequência 026, decimal 65. Rodrigo igual 10 mais 2, está confirmando, pode estar, está autorizado o procedimento, né? O 366. Afirmativo, procedimento de para 2500, você pode ser de 366. Vai estar ao 366, igual 10 mais 2, graças. 1759, autorizado, puxa, boa tarde. Obrigado, camarada, boa noite. 3755, bom dia, desça para 4006, fui na presente 7368. 68, tá pra você. Salvador, na escuta do Mike X-Ray Oscar. Bom dia, senhor. Solicitando a autorização da área remota 14 para o finger de número 9. Gente, aguarda o Mike, senhor. Vamos lá, senhor. Oi. Passão 366, no voo 1092. Pro 092, chame Tui na frequência 18095. 1895, obrigado, bom dia, irmão. 096. Solo voo 1759 para o táxi de campo 102, alcance a 4 horas, alterna Galeão. 1759, autorizado táxi via Índio, no ponte perdendo 0, frequência 198, são 95, legal no 0 no 4. Segue, fica no ponte perdão 0, 895, 9 graus, 95. Bom dia, 1092, na 3272, na sua escuta. 092, autorizado no 020, 10 graus, 049. Livre posto, 10, 1096. Dado reboque, reporta o portão 09. Será feito, obrigado, tchau. Comendador, bom dia, Gol 1649, informação hotel, autorização por seguro. Porto Seguro autorizado, nível 360, saída da Eleida, Porto Seguro. Primeira curva direita, transponda 5143. Espero que o 179. Essa curva direita, 5143, voa no 649. Porto Puxo, Porto 649. Camarada 6, obrigado. Ali mantém o 0. Ali mantém 1-0, vamos no 759. Valeu, bom dia, o azul 4981. Informação hotel, descida 160, você vai contar com ele. Do 4981, a senhora identificação, desça para 4000 pés, o ajuste 1-0 no 4, vou ir na presente Sérgio, do 3-8. Bom dia. Bom dia. Confirmando o portão 5, vou no 092. Portão 5, estou com no 092, de Alfa Juliette. Vou no 759, autorizado a decolar, estou no 0, 080 graus, 0 menos. Autorizado a decolar, estou no 0, 0. Salvador, é o Mike X-Ray Oscar informando o término do reboque, ponte 9. Obrigado, um bom dia, tchau. Cinco descida para 2.500 pés com ajuste no 014, aproximação R9 pelo 0. Mandará estabilizar o ponto de controle Salvador, Bruno 759, bom dia. Bom dia, Bruno 759, contato radar estabelecido. Controle, só ouviu seu bom dia, a transmissão foi interrompida. Salvador, voo no 759-1935. Alô, 1759, controle, está em contato radar, voo em Leda, Leda Mótima. Alô, de Leda, Leda Mótima, voo no 759. Durante a transmissão do senhor, ouvi o bom dia, depois foi interrompido, aí não consegui mais contato. Em 1208. Positivo, a melhor parte se ouviu no primeiro contato. Obrigado, bom dia. Azul 4981, Salvador. Vou checar essa frequência 1208, você está me ouvindo bem? Ok, muito grato. 2. Azul 4981, em descida para 4000 pés, com ajuste 1014. 4000, 0014, ajuste 1014. Uno 755 em aproximação, chega trancha na torre, Uno 1895, caminho. Obrigado, Sérgio Alves. Passarelo 2223, PLB 73, autonomia de 5 horas, 55 minutos, alternativa Salvador. Qual foi o PLB? 73. Passarelo 2223, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão na 0 via parte 3, após seguindo Embraer, da Azul via Índia, ponto de espera torre 1-1-8-2-9-5, ajuste 1-0-1-3. 1-0-1-3, ajuste, autorizado táxi parte 3, seguindo Embraer via Índia, ponto espera 18-5-2-2-3. 2-2-3, apenas confirmando o ajuste 1-0-1-4. 1-0-1-4-2-2-3. Uno 759, chame Recife, 1251, câmbio. 251, obrigado, tenho um bom 2015, 1751. Para o táxi azul 2704, tem 2 horas e 30 de autonomia, 1-1-7 a bordo, alterna Aracaju. 2704, atualizado, tá? Passe 1 no táxi da Índia. Alto, sob espera do seu 0, chame torre 1895, ajude altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, índia 12, 1895, 2704, 1 2. Para autorização. 581, autorizado Brasília, nível 380, decola no 0, curva à direita, saída Árvore Elefa, via UP17. Controle Salvador Atera, 1208, adiciona 5147, transponder. Árvore Elefa, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alfa. Azul 498-1, está autorizado a aproximação. Autorizado, Renatão, Azul 498. Branco, 55, prossegue Alfa, reporte a Juliette. Alfa, sou Juliette. Azul 2704, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 070, grau 089. Livre decolagem, pistão no 0, azul 2704. Pessoal, Salvador, bom dia, passarei 2223, pronto, alcançar o bom lugar. Passaredo 2223, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Alinhar e manter 1-0, passaredo 2223. Azul 2704, decolar 44, controle Salvador, 1208. 208, azul 2704, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 2704, mil pés, Puca transição Aracaju. Azul 2704, ao controle, está em contato radar, prossiga como autorizado. Segue na saída azul 2704. Tá? Sim. E aí, tá lá? Outro interesse. Olá, 755, graças a Juliette, posição 12, Tatiana. Afirmativo, graças a Juliette, posição 1212, para Tatiana, 175. 2223, autorizado decolagem, vento 080 graus, 079. Livre decolagem, passaria 2223. 981 azul, final RNASA, visual plano zero. Paciente, cheque 3, chame a torre, 11895 azul, 498. 1895 a torre, 49, turma, bom dia. Outro. Série do 2223, decolou 47, controle Salvador, 1208, bom. 208, bom, 2223. Salvador, voo 2069. Prossiga. Autorização, Fortaleza 390. Salvador, bom dia, passaria 2223. Passaria do 2223, controle, meu cordial. Bom dia, decolado da 10, cruzando 1 e 100 agora na Arbora. Gente, 2223, prossiga como autorizado. Prossiga, só informando que não compre a restrição superior da água, está mantendo a inferior 3 dentro. Ciente, passaria do 2223, não temos nenhum tipo de restrição no momento do setor sudoeste, logo suba para o nível de cruzeiro. Ah, foi uma chuva, não é que zero então, 2223, muito obrigado. Azul 2704, chame Recife 12685, cabe. Chame Recife 12685, Azul 2704, bom dia. Boa. O ano 649, posição 612, puxa da testa. Ano 649, autorizado, seu contato. Isso, vai chamar, obrigado. 4981, Salão 52, Olivrão 1219. 19, bom dia, feliz ano novo. Bom dia, igualmente. Obrigado. Autorizado, eu estou aguardando apenas Vossa Senhoria ganhar altitude, cara. Ah, se onde está na guarda, 2223. 9-1, autorizado o táxi Alfa, reportando a Juliette. Alfa, reporta a Juliette, do 4981. Para o 2581, apenas confirmo, parte militar de autoridade. Parte de autoridade. Autorizado, táxi até a interseção, reportando para ingresso, pista no 028. Reportando, para confirmar que é 8 a bordo. Poderia confirmar a autonomia? 3 horas e 30. A Juliette, azul, 4981. 4981, ingresso Juliette, posição 01. Posição 01, não perdi a Juliette, 4981. Ingresso, pista no 028, time torre 11895. O ajuste é o time no 015. Era 2581, tem condições de fazer o táxi pela pista? Cliente autorizado em ingresso, pista 10. Reporte alinhado e pronto, cabeceira 10. Do 2223, manter a proa 260 até 40 milhas, poder então voar direto para a conquista. 2223. Mativo, vai manter proa 260 até 40 milhas após conquista. Obrigado. Força aérea 2581, autorizado decolagem pista 10, vento 090 graus, 08 mais. taxi gol 1649 com 108, 3 horas, altera na nossa de volta. 9, autorizado táxi parte 1, no taxi do Índia, quando esperando a 0, torre 1895, existe no 0 ou no 5? 1015, parte 1 no Índia, vou 1649. Vamos lá, 289. É o controle. Voe para o Serra Vitor 368 para aproximação à Rinari. Desça para 6000, ajuste no 014. Câmbio. 6000, não, negativo. Decolagem, torre 1895, existe altímetro 014. Pelo Salvador, Força Aérea 258, decolado. Força Aérea Brasileira 258, é o controle, Salvador. Contato, abaixo.